Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo José Guilherme, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvinte do nosso programaço. A Josiane Martins, em Inocência, Mato Grosso, também ouvindo o nosso programa. Minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Estadão do Pernambuco, também ligada no nosso programa. Maílson Andrade, em Adustina da Bahia, também ligado no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Patrick Getúlio, em Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado. Um beijo para minha querida Elisângela Souza, em São João do Paraíso. A Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Marlene, a Neuza. Tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Paraíso FM, nossa parceira, exibindo nosso programa com muito sucesso. Ô, Valmiro Gomes, muito obrigado, viu? A você, a Neilza, todos da equipe da Paraíso FM em São João do Paraíso. Ô, Elisângela Souza, um beijo aí pra você, para suas criancinhas, viu? Ligados no nosso programa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos em frente, Júlio César e Juliano cantam Jura que me ama. A minha voz não quer ouvir. Mas quando eu estou longe dos teus olhos, estou sabendo que não consegui dormir. Você vive dizendo que me odeia, que pra você eu sou um passatempo. Mas uma amiga sua me contou que falando em mim você chorou, recordando os nossos momentos. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, ferimos nossos sentimentos. Em nome do amor, que nunca acabou, não me tire do seu pensamento. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, mas isso não será o fim. A nossa história de amor não pode acabar assim. Você diz que enjoou do meu perfume, que nem a minha voz não quer ouvir. Mas quando eu estou longe dos teus olhos, estou sabendo que não consegui dormir. Você vive dizendo que me odeia, pra você eu sou um passatempo. Mas uma amiga sua me contou que falando em mim você chorou, recordando os nossos momentos. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, ferimos nossos sentimentos. Em nome do amor, que nunca acabou, não me tire do seu pensamento. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, mas isso não será o fim. A nossa história de amor não pode acabar assim. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, ferimos nossos sentimentos. Em nome do amor, que nunca acabou, não me tire do seu pensamento. Eu sei que a gente brigou, que a gente chorou, mas isso não será o fim. A nossa história de amor não pode acabar assim. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita música no seu rádio, minha querida Rosinilde Pires. Um beijo para você, em Vargem Grande do Rio Pardo, ligada no nosso programa. Vamos voltar para São João do Paraíso, a Nath Pereira. Nath Pereira sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. A Lidiane Souza, um beijo para todos vocês aí, viu? Mais uma vez, nós temos a Paraíso FM exibindo o nosso programa. Aí, meu amigo Oséias Neves, em Indaiabira, no Estadão de Minas Gerais. É um garotão esperto, inteligente, sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Ô, Oséias, obrigado, viu? Oséias Neves, toda a sua família, seus amigos, aí em Indaiabira, no Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos da emissora de rádio aí, que exibe o nosso programa. O Oséias não me falou o nome da rádio. Oséias, deixa lá no Facebook, tá bom? Ou vocês, amigos aí, da emissora de rádio de Indaiabira, Minas Gerais, que estão exibindo o nosso programa com muito sucesso, faça contato comigo no Facebook, deixe o nome da equipe, que eu vou ter o prazer de mandar alô para vocês, tá bom? É só acessar no Facebook Diego Valadares e a gente vai estar sempre interagindo, tá bom? Faça isso, um abraço a vocês aí, muito obrigado pela parceria. Minha querida Abadia Coelho, também não me disse de qual estado é, de qual cidade, mas ela está ouvindo o programa, sabe que é ela. Abadia Coelho, sempre falando comigo no Facebook, um beijo para você também, tá, querida? Obrigado pelo carinho. João Bosco e Vinícius cantam Chora Me Liga. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço carinhoso, minha querida Stephanie Vasconcelos, de Petrolina, no Pernambuco, ligada no nosso programa. Um abraço a todos vocês de Petrolina, ouvintes da Tabajara FM. Muito obrigado pelo carinho e pela parceria de vocês, tá bom? Um beijo carinhoso aqui para minha querida Ellen Amaral, aí de Santo Luzia do Paruá. Nós temos audiência fantástica aí em Santo Luzia do Paruá. Um beijo para eles a todos, para todos da Tropical FM. Um abraço carinhoso para todo mundo aí, viu? A Cleane Costa, Rádio Atrativa FM de Bom Jesus, no Estadão do Maranhão. Ouvinte do nosso programa. Um abraço a todos vocês da equipe da Atrativa FM exibindo o nosso programa, viu? A Marília Roquiel Xavier, de Caetituba, Minas Gerais. Um beijo pra vocês aí, viu? A Marília, a Vilma Fernandes, todos vocês. E a sua mamãe Rose, né? Um beijo, muito obrigado, viu? Minha querida Catarina, aí ouvinte da Rádio Local FM de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Camila Oliveira, Mário Machado, Márcio Machado, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso, meus amigos da Rádio Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, Oliel, Anito Oliveira, o João Camargo, Bideca, Macaiver, todos vocês amigos, o Osman, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? E claro, audiência fantástica em Abadiânia, em toda a região. Um beijo para Deise Cristina, o Pablo, a Joelma Silva, o Juraci Pereira, a Cida Vieira, a Charlene, e tantos amigos nós temos em Abadiânia, ouvintes da Capivari FM todos os dias, às 13 horas. Minha querida Fanny Salles, a sua mamãe, o seu papai Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais também, não perde o nosso programa. Luan Santana canta Tudo Que Você Quiser. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. De avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da bola, sem eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu.